andrecedesmoral.com.br. É o Léo Santana e no seu paredão. Eu tenho tanto pra dizer. Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade, saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é seu. E se tu ainda não percebeu, hey! E tem como eu voltar pra você? E tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E como eu voltar pra você? E como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Olha o parceiro Diego. Alô, Thiago. Da sala do Caps Club. Só me escuta e deixa eu terminar. Canta, Brasil. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu, e tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você? Como eu voltar pra você? Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. E tem como eu voltar pra você? Tem, de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido que você é mais bonita, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo de fazer um gigante feliz de verdade. Vem matar logo de verde, quando eu te vejo acabo com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu. De novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez, quero sentir teu corpo no meu. Skol, deixa o seu sabadão ainda muito mais leve e divertido. É, e TS Brasil agora também é banda larga, hein? Simbora, vem com nós. E vem pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que você é mais bonita, pedaço de vida, de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer o gigante feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando eu te beijo acabo com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir teu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. E tudo que a gente já fez foi pouco. Eu quero sentir teu corpo no meu. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez. Sentir teu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me Cadê o amor que você me falou e trocou que era melhor que o meu? Tá vendo que mal começou, que a cara quebrou e já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. Se acha que eu vou dizer não, na na na na na na oh. Vou passar lá e lá, na minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama. Júnior CDs, vambora Zé Ovo CDs. Aí ó, dá uma volta pra minha cama, se aquecer no meu cobertor. Se acha que eu vou dizer não, na na na na na não vou. Passa lá e sabe, na minha roupa, a que me ama. Passa lá em casa, TikTok, TikTok, vai, vai. Vou passar lá em casa, na minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama. De novo que passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama. De novo. A sua esposa, um beijo pra mim lá, tamo junto, né? Ô fuleiragem do cara. Galera da Baú Mais, tamo junto. Abraço é só você que tem. O seu cheiro é só você que tem. Volta bebê, volta neném. Se não for você não. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném. Volta bebê, volta. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem. Se não for você, não vai ser ninguém. Swing não, uma faculdade de swing. Pós-graduado em swing. Pode tirar aliás, e o pagode. E só você, pra fazer o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço é só você que tem. Esse swing é só nós que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta, eita! Sentadinha que tu tem, volta bebê, volta neném.